Boa tarde, ou melhor dizendo, boa noite. Que a paz do Mestre esteja com todos. E é uma alegria estarmos mais uma vez aqui para trazermos algumas reflexões, algumas ideias. Repetindo um tema que já falamos há um ano atrás nessa mesma casa, e um tema que vem nos trazendo muitas reflexões, muitas pesquisas. Daí então tivemos a iniciativa de reunir-nos num livro e que também traz conteúdos para nós nesta tarde, nos possibilitando compreendermos essa extraordinária capacidade, incrível ferramenta que nós temos de evolução, que são as nossas palavras. Nossa possibilidade de nos comunicarmos, seja falando ou escrevendo, mesmo as pessoas que não são dotadas nessa encarnação do poder das palavras, o são de alguma outra forma, já foram ou serão no futuro novamente detentoras desse poder. A comunicação nós podemos considerar como um dos elementos assim importantíssimos em nossas relações. E quando falamos em poder das palavras, nos vem muitas ideias, muitas crenças, muitas concepções que nós herdamos até mesmo de outras religiões, outras doutrinas espiritualistas. Até que ponto nossas palavras têm poder? Até que ponto elas podem determinar acontecimentos? Até que ponto a nossa vida está sendo, de alguma forma, direcionada pelas nossas palavras? É o que nos propomos, então, nesta tarde, fazer um esboço nessa palestra, e quem quiser depois se aprofundar, conhecer mais, temos mais conteúdo no livro. Nós somos seres que começamos a falar numa determinada época da nossa evolução. Se nós remontarmos a origem da nossa espécie, os primeiros homens não falavam. É a partir de uma certa intervenção que existe no mundo espiritual é que nós começamos a aprender a falar. Então, nessa era muito recuada, estima-se por volta de uns 150 mil a 200 mil anos, é que a nossa espécie apareceu no planeta, resultado da evolução, e a nossa capacidade de falar começou da nossa necessidade de nos entendermos. Quando éramos seres ainda muito limitados, vivíamos praticamente como animais na natureza, nós necessitávamos de alguma forma interagir de forma mais intensa. Somente os gestos, somente aqueles sons que emitíamos, culturais, sons que eram na verdade como gritos ou expressões que não tinham propriamente um valor como nossas palavras têm hoje, essa era a nossa forma de comunicação. E aí, por intervenções do mundo espiritual, é que o homem começa a falar. André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, nos relata isso, que nós, durante os momentos que estávamos no mundo espiritual entre uma encarnação e outra, sofremos modificações no nosso corpo espiritual, na área do nosso aparelho fonador, para que ao reencarnarmos pudéssemos desenvolver essa habilidade tão importante. E por que falar se tornou tão importante na evolução do homem? Porque nós precisamos hoje, apesar de nos considerarmos hábeis na forma da comunicação como temos, porque nós precisamos aprender a refinar essa habilidade? Porque ela tem uma relação profunda com a evolução do nosso pensamento. Através das nossas palavras, o nosso pensamento evolui. Através da evolução do nosso pensamento, as nossas palavras, a nossa capacidade de comunicação também evolui. Nesse início da evolução do homem, ele é um ser que não é dotado ainda do pensamento contínuo. Ele ainda não tem a capacidade de pensar permanentemente sobre fatos, acontecimentos. É a partir do desenvolvimento dessa capacidade de comunicação que o homem começa a desenvolver essa capacidade de pensar continuamente. Nós podemos observar em nós essa situação. Nós estamos pensando em algo o tempo todo. Às vezes estamos num ambiente como este e nosso pensamento vai para outro lugar, divaga em outros assuntos, em outras situações. Às vezes nós voltamos para esse momento, mas depois o nosso pensamento vai. Nós vamos para a nossa casa e estamos pensando, estamos na rua e estamos pensando. Toda essa capacidade de pensar, ela decorre dessa grande capacidade de comunicar que nós temos. Hoje se observa que se a criança ela não desenvolve a capacidade de comunicação, ela vai ter as suas habilidades cognitivas limitadas. A sua capacidade de pensante vai ser menor. Então nós vamos percebendo que a comunicação ela tem uma relação direta com a evolução do espírito. Evoluímos intelectualmente, evoluímos moralmente, emocionalmente, e isso tem uma relação direta com a nossa capacidade de nos comunicar. Daí a importância, a preocupação que nós temos que ter e pensar o quanto a forma como eu me comunico com as pessoas está interferindo na minha evolução. O quanto eu estou determinando acontecimentos diariamente na minha vida e tem uma relação direta com como eu me comunico com as pessoas. Muitas pessoas, quando pensam em poder das palavras, pensam que há palavras mágicas, palavras especiais que são capazes de atrair sorte, fortuna, bem-estar, saúde. Vamos ver que há algo em torno dessas crenças que levam as pessoas a aceitar que isso seja verdadeiro. Mas há um poder mais imediato, mais direto, que vamos ver nesta tarde ou nesta noite, que ele é muito mais importante. E poderemos dizer, teremos uma vida venturosa, uma vida próspera, uma vida feliz, dependendo da forma como nos comunicamos, da forma como nos tratamos nessa conversação que estabelecemos diariamente. Em nossas relações, as palavras têm um grande poder de influenciar. De uma certa forma, as pessoas nos conhecem por aquilo que nós falamos. Poucas pessoas, eu diria, quase ninguém nos conhece quem realmente nós somos. Porque o nosso íntimo, quem nos conhece somos nós, Deus, e espíritos muito mais evoluídos são capazes de nos adentrar a mente e saber o que nós somos capazes de pensar e conceber. E eles não fazem isso de maneira indiscriminada, nós não somos agredidos, violentados na nossa intimidade mental. Porém, o que nós somos efetivamente, poderíamos dizer que somente nós e Deus sabemos, já que a esses espíritos mais elevados não interessa ficar devassando a nossa mente permanentemente. Mas muitas pessoas são conhecidas no mundo espiritual pela natureza dos pensamentos que elas emitem. Nós, ao pensarmos de alguma forma, estamos nos ligando a espíritos que têm pensamentos de maneira semelhante aos nossos. E aí eles nos conhecerão também pelos nossos pensamentos. Mas nesse mundo material que nós vivemos, nessa condição de encarnados, as pessoas nos conhecem por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós dizemos, pelas nossas crenças, pelos nossos valores, e nós vamos comunicando diariamente. E há pessoas que muitas vezes se desiludem quando percebem que o outro é alguém que até então não era bem conhecido, porque falava de algumas coisas, tinha algumas ideias que eram comunicadas, mas quando ele vai se comportar, ele vai reagir, as pessoas descobrem quem ele realmente é. Então, de uma certa forma, conhecer a limitação que as nossas palavras têm de revelar quem nós somos realmente, nos ajuda até a pensarmos que as pessoas que nós lidamos diariamente são exatamente como nós pensamos. Há pessoas que muitas vezes elas têm formas de se posicionarem que talvez revelem ela como de uma natureza, por exemplo, agressiva. E quando nós conhecemos verdadeiramente essas pessoas, nós passamos a perceber ele não é bem assim como ele fala. Outras pessoas que aparentam ser muito dóceis em suas palavras revelam uma natureza verdadeiramente agressiva em alguns momentos. Então nós estamos diariamente, de alguma forma, escondendo e nos revelando uns para os outros através de nossas palavras. O ideal seria que fôssemos autênticos, que expressássemos realmente o que nós somos, sem nunca termos a pretensão de enganar as pessoas a partir da nossa comunicação. Mas infelizmente nas nossas relações isso acaba acontecendo inevitavelmente. Daí o cuidado que nós temos que ter de não nos decepcionarmos quando conhecemos a natureza real das pessoas. Porque nós também muitas vezes decepcionamos as pessoas quando conhecemos quem de fato elas são. Mas nós podemos considerar também que a palavra ela tem um poder muito grande. Porque através do conhecimento que outras pessoas nos transmitem diariamente, através de suas palavras, é que nós conhecemos a maior parte das experiências, das situações de vida. Muita pouca coisa nós sabemos de um contato direto nosso com a realidade. A maior parte dos conhecimentos que nós temos são recebidos através da comunicação de outras pessoas, professores, pessoas que nós convivemos, a família, pessoas que nós convivemos no trabalho, são as pessoas que vão nos revelando o mundo de alguma forma. E nós construímos uma interpretação sobre o mundo a partir do que as outras pessoas falam. E de alguma forma, elas exercem alguma influência, intencional ou não, sobre nós, a partir do que elas nos falam e nos dizem. Então nós vamos percebendo que o mundo, como nós interpretamos, depende muito de quais são as pessoas que nós estamos ouvindo, de quais pessoas nós estamos dando credibilidade. Há pessoas que aceitam indiscriminadamente tudo o que é dito a elas. Tudo o que é falado vai sendo assimilado e elas têm uma impressão sobre a vida que pode ser boa ou não, pode ser positiva ou não. E essa pessoa acaba, de uma certa forma, conduzindo a sua vida por aquilo que os outros disseram para ela. Até que ponto nós somos assim? Até que ponto os valores, os princípios, as ideias, as nossas crenças, aquilo que nós admitimos como certo e errado, não está fundamentado em palavras de outras pessoas que viveram uma experiência que talvez não foi completa sobre aquele assunto. Viveram uma experiência que não permitiu elas ter uma compreensão verdadeira sobre determinadas questões, que elas emitiram algum juízo. E nós aceitamos aquilo simplesmente. Isso é muito fácil nós percebermos quando nós temos que explicar algo para alguém que nos pergunte. Isso é o quê? E aí nós percebemos que não sabemos muito sobre aquele objeto. Nossa ideia sobre ele é muito limitada. Por quê? Poucas coisas nós investigamos a fundo. Poucas coisas nós temos oportunidade de entender a partir de uma experiência pessoal. Na maior parte das vezes nós criamos conceitos reunindo depoimentos, ideias, ou seja, palavras de outras pessoas que nos dão uma visão que é própria delas. Daí a necessidade de pensarmos, então, até que ponto uma série de ideias que nós alimentamos como certas estão corretas ou não. E aí nós vamos percebendo que muito do que nós julgamos, do que nós avaliamos da vida, não tem correspondência com a realidade. Porque nós construímos uma interpretação a partir do que outras pessoas disseram. Colocado dessa forma, parece algo muito incômodo, muito desconfortável a gente pensar que nós não temos como ter um conhecimento real sobre um grande número de situações importantes na vida. Mas é a melhor forma que nós temos para conhecer o mundo. Já que nós temos um contato direto com essa realidade, não é algo que vai ser possível para tantas circunstâncias diferentes da vida. Ainda assim, conhecer o mundo a partir do que as pessoas nos dizem é uma via de conhecimento importante, necessária e útil. O que nós precisaremos aprender, na verdade, é como nós vamos tratar essas ideias, essas palavras que nos chegam vindas de outras pessoas. Como que nós recebemos isso? Aceitamos prontamente ou vamos aguardar, somando com outras ideias, para chegar a uma conclusão melhor? Talvez seja por isso que Jesus nos disse em uma certa ocasião, não julgueis. Na maior parte das vezes nós estamos fazendo julgamentos de condutas, de situações, condenando pessoas sem conhecer a realidade delas, sem conhecer tudo o que está envolvido, apenas porque ouvimos alguém dizer algo sobre aquela pessoa. E nós sabemos que as pessoas podem modificar fatos para atender os seus próprios interesses. E isso se aplica na nossa vida mais restrita, no nosso mundo mais próximo aqui, a nossa família, nosso ambiente de trabalho, ou a nossa vida em sociedade. O quanto nós julgamos pessoas e as condenamos apenas por opiniões que nós ouvimos e não temos como checar a veracidade. Até que ponto essas informações são verdadeiras? Nós vivemos hoje em sociedade um jogo tremendo de manipulação de informação. Eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de posicionamento político, nenhuma circunstância dessas que nós temos acompanhado pelos noticiários, pela imprensa, pelos meios de comunicação. O fato é que nós vivemos numa sociedade com muita informação, muita palavra escrita, muita palavra falada, mas o quanto dessas palavras nós somos capazes de filtrar, de analisar e checar se são verdadeiras ou não. O quanto nós, pela nossa experiência pessoal, podemos avaliar se tanto dessa informação é correta ou não. Daí o cuidado tremendo que nós temos que ter com o poder das palavras das outras pessoas nos manipulando, nos controlando, conduzindo a nossa vida, de acordo com interesses de grupos ou de outros, de outras pessoas. Em nossas relações, nós vamos perceber, então, que nós temos um poder das palavras que vamos criando sobre as outras pessoas uma impressão. Já falamos disso, então, as pessoas nos conhecem por aquilo que nós estamos falando diariamente e vão descobrindo nessa convivência que nós somos. Mas há uma outra dimensão desse efeito das palavras que vamos ver em algo que é conhecido como discurso do ódio. É aquela ideia que é sistematicamente defendida, que é sistematicamente proposta, dizendo que determinadas pessoas são culpadas, são responsáveis, são os grandes causadores de males sociais, coletivos. Isso de tanto se dizer, as pessoas começam a aceitar como uma verdade, a ponto de aderirem a movimentos contrários àquelas pessoas que são apontadas como as causas do problema. Se nós observarmos hoje, principalmente em redes sociais, há muitas ideias que são difundidas, são divulgadas, de pessoas que sustentam certas medidas violentas para combater certos desvios de conduta, certos problemas que nós vemos na sociedade. Nós vamos usar um exemplo bem antigo, que é para nós não associarmos a nada do que nós vemos hoje na nossa sociedade, mas nós vamos perceber como as pessoas podem ser conduzidas terem atos violentos, a serem manipuladas, então, a partir de um discurso do ódio, insistentemente propagado, insistentemente divulgado. Durante o período que precedeu a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, durante o período que a Alemanha estava passando por muitos problemas políticos, econômicos, financeiros, apontaram que determinado grupo de pessoas eram os grandes responsáveis por vários problemas econômicos do país, já que esse grupo de pessoas eram as pessoas detentoras das grandes riquezas daquele povo. Eram os donos de joalherias, de bancos, de instituições financeiras, de indústrias. De tanto que se divulgou a ideia de que eles eram os grandes culpados, aliado com uma outra ideia que foi difundida, de que eles vinham de uma raça inferior, começaram então a cometer uma série de atos de violência. Primeiro, tirando os bens dessas pessoas, confiscando seus direitos, e mais tarde prendendo essas pessoas em campos de concentração e condenando-as à morte. Primeiro exploraram elas trabalhando em fábricas e depois levavam elas para as câmaras de gás e outros métodos de aniquilação. Foi o que foi feito então com o povo judeu, que foi apontado como um dos grandes culpados então pelos problemas políticos, sociais e econômicos que o povo alemão atravessava. De tanto que se disse que eles eram culpados, mobilizou na população uma indiferença, uma conivência com esses atos de violência que foram praticados. Existiram ali outras ações que favoreceram isso acontecer também, mas não vem ao caso agora a gente estender essa ideia. Mas o fato é que, de uma forma muito hábil, o discurso do ódio serviu para tornar a população alemã conivente com aquilo que aquele regime autoritário, o regime nazista, vinha fazer. Estabelecer aquela onda de destruição na sociedade e em vários países. Esse é um exemplo que nós temos de como as palavras podem ser utilizadas para manipular massas, para atender determinados objetivos. Os preconceitos, eles podem entrar nessa onda também. De tanto se dizer que determinadas pessoas são de uma certa natureza, e elas devem ser responsáveis por determinados comportamentos errôneos, e elas podem provocar determinadas perdas ou prejuízos a outras pessoas. De tanto se dizer isso, as pessoas admitem que é uma verdade. Pessoas que não pensam, que não refletem, que não raciocinam, motivadas muitas vezes por suas próprias questões interiores, acabam aceitando certas ideias. E isso gera um distanciamento entre as pessoas na sociedade. É o que gera naqueles indivíduos mais propensos à violência, muitas vezes aquela disposição de agredir aquele que é diferente. Como que surgem os preconceitos? Como que eles vão se estabelecendo? É a partir do que as pessoas falam. Nós ouvimos alguém falar mal de alguma situação e vamos acreditando, e vamos aceitando, e vamos compartilhando essas ideias. Chega um momento que essa ideia ganha força em mim e em outras pessoas. Percebem como as palavras elas têm poder de determinar comportamentos sociais, de determinar comportamento nas massas. E tem possibilidade de nós estarmos hoje, dentro dos nossos lares, incentivando certas ideias. Ao repetir determinadas palavras, nós vamos ali criando na mente das crianças, dos jovens, certos conceitos. Outro dia eu fiquei surpreso ao ouvir a minha filha, ela partilhar de uma opinião política nossa, que nós conversamos em casa. E aí, algo que eu sei que acontece, eu vi na prática ali acontecendo. Um comentarista de um telejornal falou a notícia e, em seguida, ela reproduziu o posicionamento político que eu e minha esposa temos. Então, ali é um exemplo claro que eu tive disso que acontece conosco. Nós sabemos o que se passa. Aquilo que nós estamos falando, os nossos filhos estão assimilando certas ideias, certos preconceitos. É óbvio que há inúmeras outras situações que interferem, mas quando eles nos ouvem nos posicionar sobre algo, de alguma forma nós estamos induzindo um comportamento. E isso no campo dos preconceitos é muito forte. De uma certa forma, nós podemos dizer que ninguém nasce com um preconceito. Pode trazer de outras vidas, como reencarnacionistas, nós admitimos isso. Mas esses preconceitos, eles são muitas vezes criados ou reforçados por aquilo que os pais estão falando dentro do lar. E isso vai acentuando essas ideias e eles crescem predispostos a agir de uma determinada maneira em razão de tanto que ouviram falar tal comportamento é certo ou tal comportamento é errado. Então as palavras, elas estão determinando de alguma forma o futuro dos nossos filhos. Nós poderíamos dizer também que interferimos diretamente no futuro deles quando nós dirigimos essas palavras para avaliá-los, para criticá-los, para determinar certas restrições ao comportamento deles. É a influência profunda que existe das palavras nas relações familiares. Muitas pessoas pensam como educar adequadamente, como orientar bem seus filhos. Hoje os avós têm essa preocupação porque eles passam a ser responsáveis também pela educação dos netos. A primeira coisa que poderíamos dizer e deveria ser preocupação é o quanto nós estamos transmitindo dessas ideias imprecisas que temos sobre a vida para as novas gerações. O quanto nós reforçamos preconceitos, ideias e valores que já deveriam ter sido abandonados, mas que de tanto falarmos, nós estamos de alguma forma reforçando esse comportamento, essa conduta. Então, nas nossas relações familiares, nós estamos de alguma forma determinando quem serão essas pessoas a partir de nossas palavras. Então há uma grande influência das nossas palavras nesse relacionamento. Nós vamos ver agora aqui alguns exemplos dessa grande influência. Os laços de união, palavras amorosas, palavras positivas, palavras carinhosas que usamos dentro do lar, reforçam a nossa afetividade, nos aproximam uns dos outros. Quando nós tratamos de uma forma educada as pessoas do ambiente familiar, nós criamos um ambiente agradável. quando nós tratamos amorosamente a nossa esposa, os nossos filhos ouvindo, eles passam a entender que as relações entre as pessoas devem ser amorosas. Devem ser amorosas. Quando nós tratamos os nossos filhos de uma forma, com uma comunicação positiva, eles passam a refletir essa comunicação positiva também entre eles, nos relacionamentos com os outros. E isso cria laços de união. Então veja, as palavras, elas têm poder de aproximar as pessoas, de unir, de fortalecer, de criar vínculos. Há palavras que têm também o poder, então, como as afetivas, respeitosas, incentivadoras. Isso é algo que muitas vezes, devido à vida corrida, às dificuldades que nós temos, nós esquecemos de incentivar as pessoas que nós convivemos. E é uma ideia que no meio espírita, às vezes, ela é mal compreendida, de dizer que não devemos elogiar as pessoas, porque elogiar é algo negativo, porque pode levar a pessoa a envaidecer. Quem quiser se envaidecer, pode se envaidecer com elogio ou sem elogio. Na verdade, nós precisamos de palavras de reconhecimento. Todas as pessoas que fazem coisas boas esperam ser reconhecidas. E ninguém deve se sentir inferior por isso. Porque é da nossa natureza ainda. Quando formos um espírito crístico, um espírito como Jesus, não vamos estar do reconhecimento de ninguém. Mas agora nós ainda precisamos. Então, dentro do lar, nós precisamos ter as palavras positivas de reconhecimento das coisas boas que as pessoas fazem. Elas podem estar, sim, cumprindo as suas obrigações, elas podem estar, sim, cumprindo o seu dever, mas ouvir um obrigado, obrigado por estar comigo neste momento, obrigado por me proporcionar tal situação, obrigado por me atender, isso é algo extremamente importante. Nós temos uma tendência a esquecer que as pessoas podem ter sim deveres para conosco, mas nós temos um dever para com elas, que é o da gratidão e demonstrar essa gratidão. Muitos casais, em muitas situações, vão vendo que o seu relacionamento vai se enfraquecendo porque param de se elogiar, param de reconhecer as qualidades positivas um do outro. Muitos pensam apenas naquela situação estética. A mulher se produz bonita para o seu marido e ele não reconhece, ele não elogia a beleza dela. O marido se produz e ela não reconhece. Mas reconhecimento vai muito além de você ter feito o cabelo, você ter se arrumado para se apresentar para a pessoa que você ama. Reconhecimento é você agradecer. Obrigado por esses anos que estamos juntos. Obrigado por você ter me compreendido nesse momento. Isso é muito importante para mim, a sua presença em minha vida. Essas são expressões que para muitas pessoas são muito custosas, porque elas vêm de um modelo cultural, de criação, que não levaram em conta isso. Mas é importante hoje, se nós quisermos fortalecer os vínculos com as pessoas que nós estamos convivendo, é nós demonstrarmos a elas de forma clara o quanto elas são importantes para nós. Nós temos que falar isso para os nossos filhos também, porque nós estaremos ensinando eles a fazerem isso quando forem adultos. Dizer o quanto eles são importantes para nós, o quanto nós somos satisfeitos de cuidar deles. Muitos pais, devido às pressões, os problemas todos, lembram-se de dizer para os seus filhos que eles são motivo de trabalho, de cansaço, de preocupações, mas nós temos que dizer o contrário. Temos que dizer que a nossa preocupação é porque eles são muito importantes, são muito valiosos para nós. E temos que reconhecer as coisas boas que eles vão sendo capazes de demonstrar. Muitos jovens se sentem desestimulados porque não percebem em seus pais o reconhecimento pelos valores que eles já apresentam. Dizer para o seu filho, você não faz mais do que a sua obrigação que vem da escola, já que você não trabalha, isso é uma forma negativa de estabelecermos a comunicação. Realmente, pode ser obrigação de um jovem que tem todas as condições adequadas ir bem na escola, mas parabenizá-lo, incentivá-lo, reconhecer o valor dele de forma direta e clara é algo necessário. Porque isso gera um estímulo ainda mais positivo. Então temos que ter palavras de incentivo, reconhecendo a importância que as pessoas têm na saúde. E as nossas palavras, elas podem ser desintegradoras desses laços familiares. Palavras que nós temos como de acusações. É muito comum em situações tensas, nós queremos encontrar um culpado para um problema, dizendo, você é o culpado de estarmos vivendo nessa situação. Na maior parte das vezes, as pessoas sabem que elas são as responsáveis por determinadas situações. Não é necessário ninguém dizer para elas, você é o causador disso. Na maioria das vezes, nós podemos pensar assim, porque nós mesmos nos sentimos nessa situação. Quando nós erramos, o que nós esperamos das pessoas que dizem que nos amam é, eu estou do seu lado para junto tentarmos resolver esse problema. E não apenas uma acusação, você é o culpado disso. Nós todos erramos, e quando erramos e percebemos o erro, o que nós esperamos? Que alguém nos apoie a solucioná-lo. Agora, quanto disso nós fazemos com as pessoas diariamente? Nós vemos nos ambientes profissionais, nos ambientes familiares, as pessoas querendo responsabilizar umas às outras pelos problemas do tempo todo. Quando, na verdade, temos que ter mais boa vontade, mais disposição de ajudar a solucionar os problemas. Porque acusações, o próprio indivíduo já tem a sua consciência para fazer. Palavras que desintegram as relações como reclamações. Muitas vezes, as coisas não estão adequadas dentro do nosso ambiente, seja profissional ou familiar. E nós podemos, sim, comunicar que estamos descontentes. Mas a outra pessoa pode não ter tido tempo ainda, não pode ter tido ainda condições de mudar aquilo que nós estamos reclamando. E nós só sabemos reclamar e não ter o tempo devido para que o outro consiga acertar aquilo que é necessário. Essas reclamações sistemáticas, elas vão afastando a outra pessoa do nosso convívio. Ela vai criando uma indisposição e nós não queremos mais compartilhar o ambiente de alguém que somente reclama. Então nós precisamos pensar o quanto as nossas reclamações podem tumultuar e perturbar os meios que nós vivemos. Palavras ofensivas, ainda que não sejam diretamente para aquelas pessoas que nos ouvem, falarmos palavras que agridem outras pessoas muitas vezes ferem a suscetibilidade daquele que nos ouve, magoa ou indispõe. Então nós temos que cortar também do nosso vocabulário palavras que possam ser ofensivas a outras pessoas, ainda que não seja a pessoa que nos ouve. Palavras grosseiras, palavras manipuladoras. Há algo muito terrível que acontece nas relações quando as pessoas começam a utilizar a capacidade de se comunicar para controlar o que as outras pessoas pensam. Palavras que visam, então, comandar as pessoas, fazendo as pessoas agirem de uma determinada maneira para atender os seus interesses. Em casais que estão em vias de separação, é muito comum acontecer do pai ou a mãe tentar atrair ali a simpatia dos filhos, atrair ali a adesão dos filhos aos seus pontos de vista, omitindo fatos, distorcendo fatos, contando coisas que não são verdadeiras sobre o pai ou a mãe, dependendo de quem está manipulando. Isso é um dano terrível na formação das crianças. Isso traz um desconforto emocional muito grande e isso é perturbador. É tão grave que a legislação prevê isso como alienação parental. Quando um dos dois, ali, pai ou a mãe, ou mesmo outros elementos da família, começam a manipular crianças, adolescentes, numa disputa, muitas vezes para tê-los ao seu lado. E isso traz um dano terrível, porque imagine você ouvindo uma pessoa que você ama muito, falando mal da outra que você também ama muito. Isso não é algo incomum. Quase todos nós já vivenciamos isso. Temos que nos policiar e verificar até que ponto nós já não fizemos ou muitas vezes não podemos estar fazendo isso atualmente. Esse, então, seria o poder que as palavras têm de interferir diretamente nos nossos relacionamentos, de alguma forma promovendo união ou separação entre as pessoas. E a partir dali, vem umas consequências que atingirão a nossa própria vida. Mas além dessa influência, então, vamos ver aqui, olha, uma única palavra pode ferir tão profundamente que serão necessárias centenas de outras palavras para reconquistar o coração. Isso é o que nós fizemos em inúmeras existências, quando magoamos, ferimos pessoas com colocações muitas vezes duras, severas, colocações acusatórias, que criaram nessas pessoas um distanciamento. E nós sentimos que isso pode ter acontecido também nessa existência, em que nós falamos coisas que magoam profundamente o outro, e nós depois não temos como consertar essas situações. Muitas pessoas dizem que foi sem querer. Elas falaram, não queriam falar aquilo. Mas na verdade, é muito delicado você dizer que você falou algo que você não queria. Porque não sabemos guardar bem os nossos segredos mais íntimos. Nós sabemos esconder bem os nossos erros e não falamos indiscriminadamente para ninguém. Então, quando nós somos contundentes e agredimos uma pessoa, é porque há sim algum componente em nós que nos leva a querer dizer sim nessas palavras. Para evitá-las, nós temos que mudar algo em nós, que é a nossa disposição em não querer agredir aquela pessoa, a não querer fazer uma revanche sobre aquela pessoa. Geralmente, quando nós falamos algo que não queríamos para alguém, é porque restou em nós uma mágoa, restou em nós um ressentimento por algo que essa pessoa fez e não a perdoamos verdadeiramente, não entendemos verdadeiramente por que essa pessoa, numa determinada época, nos feriu. E aí, em algum momento tenso, nós falamos palavras que machucam e ferem. Falamos porque existia dentro de nós algum ressentimento. E é por isso que as palavras ganharam força e saíram, porque era aquilo que nós sentíamos realmente em relação à pessoa. Então não vamos nos desculpar dizendo que não queria dizer isso. Se falamos, é porque aquilo existia dentro de nós. Porque nós não conseguimos falar aquilo que ainda não pensamos, aquilo que ainda não alimentamos. Só podemos reproduzir aquilo que viveu dentro de nós. Isso nós podemos externar. Mas e as palavras, então, possuem um poder também sobre nós mesmos. A partir de afirmações positivas ou negativas que fazemos sobre nós, de alguma forma, nós nos predispomos a determinadas ações. E elas reforçam a nossa conduta. Há muitas pessoas que dizem, sou imperfeito e eu não vou mudar, porque eu nasci assim, sempre fui assim, vou continuar sendo assim. Esse é um mecanismo que a pessoa sabe inconscientemente que reforça a sua disposição de não mudar. Por quê? Porque ela sabe o trabalho que ela terá em se modificar. Então, ao dizer, ela está reforçando para ela e para os outros a sua indisposição em mudar. E ela vai realmente continuar sendo essa pessoa que ela sempre foi. Por outro lado, quando nós reforçamos uma atitude positiva e dizemos, eu sou capaz disso, eu posso isso, eu me alimento de ideias que me fortalecem, eu atraio para mim algo positivo que me impulsiona naquela realização. Então nós que acreditamos na ideia da perfeição, que nós humanos um dia seremos espíritos perfeitos, nós temos que mudar esse discurso de dizer que sou imperfeito mesmo, vou precisar de muitas vidas. Nós temos que pensar, eu vim para esta vida já para mudar. Então, se eu vim, porque eu posso. E se eu posso, eu tenho que admitir isso, publicamente e perante mim mesmo. Porque assim eu crio um estímulo positivo. Eu crio uma ideia que ela vai me alimentar. A ideia de que eu posso sim me modificar, que eu posso sim me transformar. Muitos preferem dizer que é imperfeito mesmo e sempre vai ser assim, porque é mais cômodo. Agora nós não dizemos aquilo que já aprendemos e sabemos, que somos seres perfectíveis, ou seja, destinados à perfeição, porque sabemos do trabalho que isso envolve, de disciplina, de autonomia, de controle. Então quem quiser realmente se modificar, precisa mudar o que fala sobre si mesmo. precisa mudar o que pensa sobre si mesmo, porque aqui conta não somente as palavras que nós emitimos, mas também os conceitos que nós temos sobre nós mesmos. Se eu me acredito capaz de alguma coisa, eu já estou me predispondo a realizá-la. Porque tudo nasce, na verdade, do que nós acreditamos. Acreditar em algo é o primeiro passo para tê-lo concretizado. E nós já sabemos que nós somos perfeitíveis, então não estamos acreditando numa ilusão. Temos que acreditar que nós somos capazes de nos renovar, de nos modificar, porque de fato é uma verdade. Só que ela deixa de ser quando nós não acreditamos nela. E nós bloqueamos o nosso potencial de evolução quando nós ficamos nos justificando para nos mantermos como temos sido, procurando explicações genéticas, sociais, comportamentais, influências espirituais para apenas justificar o que somos. Ficamos mentalmente criando ideias para nos mantermos numa posição de acomodação que é muito confortável. Quando mudamos as nossas ideias, aí sim nós começamos a nos modificar. Então, o que nós afirmamos sobre nós mesmos tem um poder muito grande sobre a nossa vida, a nossa transformação. Quando nós falamos sobre nós estamos diariamente recriando a nossa história. E ao recriar a nossa história, nós podemos dar mais ênfase a algo negativo que vivenciamos, e isso nos faz pensar que fomos seres infelizes, e por isso somos infelizes hoje. Quando nós recontamos a nossa história de uma forma positiva, dando enfoque às coisas boas que nós vivemos, nós acreditamos que fomos felizes e passamos a nos acreditar felizes agora e para o futuro. Há pessoas que numa determinada fase da vida, elas dão muita ênfase à sua parte triste, sua história triste, as coisas que elas viveram que trouxeram os sabores. Há uma realidade que nós começamos a só pensar nisso. E temos que tomar um cuidado muito grande, porque há pessoas que envelhecem acreditando que foram só infelizes a vida inteira. Esqueceram que viveram inúmeros outros dias maravilhosos, inúmeros dias de trabalho, de convívio, de realizações. Dependendo do que nós ficarmos relembrando, nós poderemos nos tornarmos muito amargurados. Recontar nossa história, vendo o que há de positivo das experiências negativas, é um autoestímulo que nós geramos para nos sentirmos felizes hoje. Vencemos muitas lutas, mas olha que indivíduo forte nós somos hoje. Olha que pessoas valorosas, porque vencemos as lutas. Isso é algo para se lembrar com alegria, com satisfação, com positividade. Então vimos até agora que as palavras têm o poder de influenciar as relações e de autossugestão também. Mas tem mais poder nisso? Tem uma dimensão espiritual no que nós falamos, capaz de influenciar as pessoas e acontecimentos? Vamos ver um relato de André Luiz no livro Obreiros de Vida Eterna. Lá André Luiz escreveu o seguinte: toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. De uma certa forma, tudo que nós estamos falando, se nós trazemos em nós algum sentimento, algum desejo de que aquilo aconteça, de alguma forma nós estamos encaminhando para que aquilo aconteça. Há um limite nesse poder das nossas palavras, mas nós não sabemos dimensionar. Por isso que o que nós vamos falar, nós temos que ter uma cautela muito grande. Praguejar contra alguém, xingar alguém, pode sim ter um poder destrutivo na vida da pessoa. Mas nós temos que lembrar que nós temos um poder que temos que valorizar muito, que é o poder de abençoar. É o poder de pedir palavras positivas para as outras pessoas. Deus te acompanhe, vá com Deus, Deus te abençoe, que o seu caminho seja iluminado. São palavras que são capazes de trazer as ideias positivas que estão implícitas nelas. Um episódio que Chico Xavier vivenciou, muito marcante, e que vale a gente citar agora. Uma certa ocasião, ele estava apressado, querendo ir para o seu trabalho, E ele então foi abordado na porta da casa dele por uma senhora que queria conversar com ele. E ele disse que estava em cima da hora, ele não poderia se atrasar para chegar no trabalho. E ele disse que atenderia ela depois. Ele pegou a direção do trabalho dele, e aí então Emmanuel, seu sábio mentor, aparece e fala: Chico, volta lá e conversa com ela. O Chico já tinha aprendido que devia obedecer às recomendações de Emmanuel, e voltou e conversou com a senhora. Atendeu ali o que ela esperava, e depois foi embora novamente. Quando novamente Emmanuel aparece e fala: Chico, vire-se agora para trás e veja. Chico viu ela dizendo: vá com Deus. E nesse vá com Deus, algo luminoso, amoroso, vinha em direção ao Chico. Eram as vibrações, os pensamentos, o sentimento amoroso dela de ter sido atendida num momento tão aflito. Aquele vá com Deus estava carregado do amor que ela sentia naquele momento por ele. E aí Emmanuel arrematou ali um ensinamento dizendo: imagine se ela dissesse vá com o diabo. E o Chico ficou com essa lição, então entendendo que ele sempre tinha que atender as pessoas, que as palavras, as pessoas são capazes sim de conduzir a força que elas emitem naquele momento. Quando a gente xinga na rua alguém que nos corta de uma forma indevida, alguém que desrespeita uma lei de trânsito e nos assusta, nós estamos emitindo algo negativo que pode atingir sim aquela pessoa. Por isso nós temos que cortar essas expressões da nossa comunicação, não xingar em trânsito. Quando nós ouvimos falando das pessoas que criam problemas inúmeros, não amaldiçoá-las, não condená-las, não querer puni-las com as nossas palavras, porque daquela emoção que nós temos carregados naquele momento, estamos emitindo uma força de estranho e vigoroso poder que vai assumir a direção intencional. Se eu tenho ressentimento, raiva de alguém, aquilo está indo naquela direção. Então aí nós vemos que as palavras têm um poder muito grande de influenciar o mundo, a sociedade como nós estamos vivendo. O mundo necessita urgentemente de pessoas que abençoem, que consolem, que eduquem, que iluminem. Nós podemos fazer isso diariamente, através das nossas palavras. Palavras positivas sobre cada acontecimento, sobre cada evento. Se nós não conseguimos emitir nada positivo naquele momento, que nos traz ali alguma informação ruim, vamos ficar em silêncio. E como já vimos, qualquer palavra negativa nossa tem esse poder. Principalmente porque nós somos um foco gerador de forças que não são ainda bem controladas. No mesmo dia que nós sentimos uma ternura profunda por um ser, nós somos capazes de detestar outro. Então nós ainda não aprendemos a dominar esse potencial de emitir vibrações que nós temos. Então, conduzindo bem as nossas palavras, nós estaremos pelo menos detendo essas expressões infelizes e vamos estar impedindo que mais algo negativo se some a tantas coisas que circulam pelo mundo. Se nós tivermos força de vontade, podemos falar palavras boas, palavras positivas, e nós vamos ver o quanto nós podemos mudar a nossa realidade, o nosso mundo, e de alguma forma ajudar na mudança de toda a humanidade. Para encerrarmos, vamos pular essa parte, que a nossa hora já é adiantada, vamos pular essa, e vamos lembrar de algo importantíssimo que Jesus falou. Jesus falou do poder das palavras também. Uma certa ocasião, preocupados se estavam os discípulos lavando corretamente as mãos, como mandava o ritual da lei de Moisés, foram perguntar: por que que os seus discípulos contaminam o alimento com suas mãos impuras? E aí Jesus então falou: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela. E o que sai da boca? As nossas palavras. A preocupação daquela época não era com higiene, não era com micro-organismo, nada disso. Era a preocupação com a pureza do alimento, a pureza ritual, religiosa do alimento. Jesus, quando ele disse que o que contamina o homem, ele estava falando que a gente não tinha que ter noções de higiene com os alimentos. Mas que nós não tínhamos que preocupação e rituais, coisas exteriores possam nos contaminar. Porque na verdade é o que nós estamos pensando e traduzindo em palavras que tem contaminado a nossa vida. Pessoas que têm reclamado muito estão contaminando isso aqui. Pessoas que estão praguejando muito estão contaminando a sua vida pelo outro. Pessoas que bendizem, que abençoam, que elogiam, estão higienizando o mundo. Foi o que Jesus então nos ensinou a dizer: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Fica essa lição do Mestre inesquecível para que nós possamos meditar e refletir. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, que o Mestre nos inspire palavras positivas através desses benfeitores espirituais que estão sempre procurando se ligar a nós para nos usar, para falarmos palavras boas. Fiquem com Deus e Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.